a falar assim, mas eu amo tudo, tudo em ti. Me levou à loucura. voz com os teus lábios de fogo. Envenenas o meu corpo, cada vez resisto menos. Sei que tu me matas nesses beijos proibidos. Evitá-los não consigo, tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Que tem veneno, mas um veneno gostoso. Usam a minha vontade e para dizer a verdade, viver sem ela não posso. Tua boca tem veneno. Ter cura. Sei que tu me matas com os teus lábios de fogo. Envenenas o meu corpo, cada vez resisto menos. Sei que tu me matas esses beijos proibidos. Evitá-los não consigo, tua boca tem veneno. Só sei que tu me matas com os teus lábios de fogo. Envenenas o meu corpo, cada vez resisto menos. Só sei que tu me matas esses beijos proibidos. Evitá-los não consigo, tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Esses beijos proibidos, evitá-los não consigo, tua boca tem veneno. Só sei que tu me matas com os teus lábios de fogo. Envenenas o meu corpo, cada vez resisto menos. Só sei que tu me matas esses beijos proibidos, evitá-los não consigo, tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Tua boca tem veneno. Para ter uma mulher e roçar até mais não. Mas a mulher portuguesa a dançar é muito dada e anda sempre alerta, pois quando alguém a aperta leva logo uma estalada. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque a dançar ninguém leva a mal e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho, porque dançar ninguém leva mal e é tudo normal se for com juizinho. Não se agarrem muito a elas, não esqueçam que os pais delas já foram da nossa idade. Quando for no escurinho, se se há algo acontecer. Façam-na bem disfarçada e pensem na embrulhada em que se podem meter. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque a dançar ninguém leva mal e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque a dançar ninguém leva mal e é tudo normal se for com juizinho. Ninguém leva mal e é tudo normal se for com juizinho. Rapaziada, vamos dançar e encostar, encostar devagarinho. Porque a dançar ninguém leva mal e é tudo normal se for com juizinho. Canal 2, Antena. Não vale a pena discutirmos outra vez, porque eu não quero mais te ver. Não me telefones, quero uma vida e eu quero a viver. Não vale a pena nós tentarmos novamente, agora eu quero te esquecer. O que eu fazia para te agradar e para te ver bem contente? Mas transformaste o nosso amor no inferno. O que estava bem estava mal de repente. O que eu fazia para esquecer tuas loucas fantasias? O que era certo para ti era errado e a tua vida era mania. Não me telefones, não há mais nada, nada mais para dizer. Não vale a pena discutirmos outra vez, porque eu não quero mais te ver. Não me telefones, deram a vida e eu quero a viver. Não vale a pena nós tentarmos novamente, agora quero te esquecer. O que eu fazia para conseguir inventar nova alegria? Quando a tristeza já morava em meu peito, para disfarçar as minhas penas, eu sorria. O que eu fazia para ficar junto de ti noite e dia? Cada minuto era uma eternidade. Ai meu Deus, o que eu fazia? Não me telefones, não há mais nada, nada mais para dizer. Não vale a pena discutirmos outra vez, porque eu não quero mais te ver. Não me telefones, deram a vida e eu quero a viver. Não vale a pena nós tentarmos novamente, agora quero te esquecer. Não vale a pena discutirmos outra vez, porque eu não quero mais te ver. Não me telefones, deram a vida e eu quero a viver. Não vale a pena nós tentarmos novamente, agora quero te esquecer. Não me telefones, não há mais nada, nada mais para dizer. Bonito, bonito, é muito interessante viver com você.